Webjet 5811, chame Recife no 260. Tá batendo Mike Eco, Kilo, controle. Frequência livre. Oceané 6250, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, ILS, reporte estabilizado, Oceané 6250. 6250. Oxana 6250, complete aproximação, chame a torre 1 no 18396. 6250. Total 9911, chame Recife 12545. 1254, bom dia. Controle, bom dia, TAM 3487. TAM 3487, contato radar na decolagem, supera nível de voo 380, saída da EL. Para o 380, saída da EL, TAM 3487. TAM 3487, voo Leda. Direto Leda, 3487. Papa Romeu Zulu, Oscar Alfa, contato Radar Terminado, chame controle Ilhéus, 1201. Zulu, Oscar Alfa, copiou o controle? Contato Radar Terminado, chame controle Ilhéus, 1201. Zulu, Oscar Alfa, copiou? Tan 3487, chame Recife 1251, alterno 1-3325. 251 3325, 3487, bom dia. Controle Salvador, papapá, Patão Terra. Papapá, Patão Terra. Informe teu pai. Solicita ascender pro 075, Alfa Tão Serra. Quantas milhas o senhor vai ficar afastado, Alfa Tão Serra? Até 20 milhas. Livre ascensão para o nível de voo 075, condições visuais, 2,0 milhas afastadas. Afirmativo, ascensão para 075, Alfa Tão Serra. Vitorinho da Juliette, mantenha-se em condições visuais, pelos corredores, reporte na rotatória. Controle Salvador, Guardião 02. Prossiga. Controle de Salvador, está direcionando para o litoral. Do litoral, a partir do litoral até o bairro Nordeste de Amaralina para uma operação policial do setor. Vai chamar para pouso após a início da operação, Guardião 02. Gente, Guardião 02, mantenha as condições visuais, 500 pés via litoral, reporte visual com local de pouso. Reportar, visual com local de pouso, Guardião 02. Papa Romeu, Mike Eco Victor, contato radar, 60 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha as condições visuais, reporte para o descido. Desça para o nível de voo 075, Mike, a corrida. Papa Romeu, Mike Eco Vitor, tem ciência dos corredores visuais, Salvador? Controle Oceana 6311. Oceana 6311, contato radar na decolagem, estou para nível de voo 360, saída Arbor. 360, saída Arbor. Direto para 055, Mike, acredito. Controle Salvador, papapá, papapá, solicito regresso. Confirme. Papapá, papapá, Terra, solicito regresso. Alfa, Tango Sierra, informe transponda. Transponda é 0121, Alfa, Tango Sierra. Controle, bom dia, bom dia, gol 1073, Libra 1500 na Israel. Gol 1073, contato radar na decolagem, se for para nível de voo 360, saída da El. Da El 360, 1073, aguarde quando possível direto Porto Seguro. Gol 1073, mantenha perfil da saída. Certo. Papá, papá, Alfa, Tango, Sierra, informe posição. Estamos a 21 milhas, a 7 mil pés para regresso. Alfa Tango Sierra, desça para 1 mil pés, ajuste 1-0 no 5, via corredor forte. Reporte ingressando no corredor interlado. 1-0 no 5, descendo para 1000 pés, corredor forte, interlado, Alfa Tango Sierra. na rotatória, o Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, é minha torre 1 no 18 decimal 6. 186 Juliette. Mike Eco, Vitor, direto para o Itapuã, desça para 3 mil pés. Mike Eco, Vitor, desça para 1 mil pés. Reporte para o Itapuã. O Xané 6311, eu chamo Recife no 260. 260, grato. Abarro meu Mike Eco, Vitor. Abarro meu Mike Eco, Vitor, controle. Abarro meu Mike Eco, Vitor, controle, Salvador. Papa Romeu, Mike, Eco, Vitor, controle Salvador. Desça para 1 no meu pé e reporte Parque de Tosco. Pituaçu, Mike, Eco, Vitor.